ありがとう。 ナマステ。 ありがとうございます。 サルビカーショバサ ー。え？Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais uma edição de Outros Cucanos, novamente eu sou o PA. E eu sou o Mijônio. E hoje, como vocês viram pela essa introdução, nem um pouco politicamente correta, a gente foi até um pouco preconceituoso. Ninguém falou a língua correta. Nós vamos falar sobre as top 10 séries japonesas que marcaram a nossa infância. É, você, aquela pessoa que você tem certeza que assistiu essas séries japonesas, passava na TV Manchete. Você começou, lembra? Na Manchete, começou na Manchete. Aí os outros começaram a capitalizar em cima. Isso, né? Exatamente. Agora a gente tá falando das séries que são live action, são pessoas. Isso. Né? A gente até considerou colocar o Cavaleiro do Zodíaco como uma das top séries. É, mas como se. Não, o Cavaleiro do Zodíaco é anime, né? Anime, não live action. É. Nós decidimos falar sobre aquelas que marcaram a sua infância e com certeza fizeram parte da sua construção de herói. É, quem nasceu nos anos 80 é muito difícil não ter assistido, pelo menos um ou outro, ter o seu favorito, entendeu? Porque foi uma onda de repente, né, cara? Eu lembro da gente quando eu fiz uma viagem com meus pais, nos Estados Unidos, em 88, começou em 81. É assim que a gente voltou, tava estreando o Jasper, certo? Rapaz, eu lembro demais que eu tinha vendo aqui, sempre tava sem saber o que era aquilo. A gente não entendia, porque... A gente só conhecia o quê? Conhecia super-herói, conhecia filme de ação. É. Aí, de repente, aquela história que envolvia outros planetas, envolvia... Seres que querem conquistar. Seres diferentes. É. E o cara com as armaduras muito loucas e robô gigante. Então, realmente, foi uma novidade. A única coisa que eu conhecia, até então, de coisa japonesa gigante, era o Godzilla. Que eu já tinha visto alguns filmes. É. Eu confesso que eu não me lembro disso. Eu sei que a primeira vez que eu vi uma dessas séries japonesas, eu tava na casa da minha avó, eu devia ter uns 10 anos, sei lá, 11 anos já. E, de repente, eu fui ligar a televisão à tarde, 5 horas da tarde. Botei no canal 2, tava lá, TV Manchete, e aparecendo aquelas pessoas vestidas com umas roupas e lutando contra monstros. E não sei o que. Eu digo, pô, que negócio é esse, cara? Eu tenho que ver isso aí. Então, começou um frisson enorme de você querer acompanhar a série, de você querer ir capítulo a capítulo, saber o que seria o próximo capítulo, o que aconteceria. Pois é. Né? E isso foi minando a mente da gente. Eu acho que fez parte realmente da infância das pessoas. Pois é, e o engraçado é o seguinte, que hoje em dia ainda tem essas séries. Tem. Apesar de elas não estarem tendo tanto alcance aqui, o alcance que tem no Brasil, nas Américas mesmo, é por causa do Power Ranger. Foi, que o Power Ranger, muita gente não sabe. É o genérico dessas séries, né? O pessoal pensa que o Power Ranger, tem gente que pensa que é uma produção americana, tem gente que pensa que é uma produção americana em cima com imagens de uma série específica do Japão, e na verdade não é. Toda temporada do Power Rangers, era eles pegando... Porque o Power Rangers, assim, ele fazia, tipo, Power Rangers Turbo, Power Rangers... Ninja, não sei o quê. Eles pegavam séries diferentes que não tinham relação nenhuma. Exato. E inventavam uma história dizendo que tinha uma coerência, que tinha uma linearidade. E não tinha. Eles, é como um homem de americano inventava de fazer. Então, toda versão nova dos Power Rangers que estreia, na verdade, é uma versão nova de uma série que ainda passa lá no Japão. Porque hoje em dia não tá mais com tanto acesso. É, assim, e né? Outra coisa, vai ficando um pouco, cai um pouco no esquecimento, né? Porque nem todo mundo valoriza, porque vai surgindo tanta coisa nova, diferente. A fórmula não mudou, né, cara? Não mudou. Mesma, é a mesma, né? não muda. Isso, a fórmula que foi criada nos anos 80, que a gente acompanhou, exato, é a mesma que tem ainda hoje. A diferença são os efeitos especiais, talvez um pouquinho melhor, mas ainda... Pastelão, né? Porque pastelão. A gente criança, a gente sabia que aquilo era mal feito. É, mas é interessante que você, se você for ver os making-offs dessas séries, era interessante como tinha realmente uma produção bem elaborada e dublês e explosões e tudo mais. Era superprodução. E que era realmente uma coisa bem feita. Né? Eu acho que era Hollywood deles. Pô. Eu considero isso também. É, inclusive, a gente até estava discutindo que aquelas pedreiras, né? Aquelas... Rapaz, tinha um dono da pedreira muito rico no Japão. Até a 15ª geração depois dele, ele vai ter dinheiro. Porque tudo se concentrava. Na mesma pedreira. Na mesma pedreira, era em qualquer dessas séries que a gente vai citar aqui. Na pedreira tinha as explosões, a luta dos robôs gigantes com um monte gigante. Era, não sei o que, era uma pedreira. É, então, um paredão assim atrás. Acho que o dono daquele pedaço de terra, alguma coisa assim. Rapaz, o cara lucrou muito. Acho que a família assim, né? É. Dono das pedreiras. E o cara que fabrica rochas que explodem. Porque sempre que você via uma explosão, ainda mais quando era câmera lenta, você via que eram umas rochazinhas que explodiam. Nunca era uma coisa do nada, era uma pedrinha que explodia. Diga assim, você sabe, bicho, olha, aquelas pedras montadas ali. Aquela vai explodir. Vai explodir. Não tem nem perigo daquela e não explodir, porque tá bem na frente do herói. Mas. Então, tipo assim, a gente achava. A gente sabia que era pastelão, a gente sabia que era mal feitinho. Tinha efeito especial. Às vezes muito ruim. Muito ruim. Por exemplo, tinha um que eles faziam muito, que era. Os vilões saltavam, aí cortava a imagem e mostrava eles mais perto, dando outro salto. Aí fazia tipo assim, 10 saltos seguidos. A gente sabia que era uma montagem tosca. Era a edição. Mas na verdade, eles queriam mostrar como se o grupo estivesse voando em direção à câmera, ao herói. Era tosco, porra, mas era bom, era divertido. Eles não faziam questão de querer ser sério demais, bem feito, mas era pra divertir mesmo e pronto. É, mas de qualquer maneira a gente vai citar aqui os top 10 que marcaram nossa infância das séries japonesas. Número 10. Spectreman, eu acho que é talvez uma das mais antigas em tempo de produção. Eu lembro que essa do Spectreman. Ela deve ser anos 70. É anos 70. Porque, se eu não me engano, assim, final dos anos 70, começo dos anos 80. Era uma série onde tinha um cara lá que trabalhava numa empresa, ele combatia uns vilões, que até os vilões. Era um vilão, por exemplo, era um macaco, né? Ele usava uma máscara parecida com aquele vilão do planeta dos macacos. Né? E então você tinha um negócio assim muito bacana, que o cara ele voava até o céu, né? E ele pegava energia de algum canto lá e voltava como um herói vestido com capacete pontudo. Pois é, a diferença... Ele lutava contra monstros gigantes. Ele sempre era que gigante, queriam destruir. Né? Tóquio, né? Ele sempre era gigante, né? Ele sempre era gigante. Ele não era diferente dos outros projetos, dos outros que a gente vai falar aqui, que tinha a versão do herói pequeno, tinha um robô gigante, ou ele se transformava em gigante. Ele, a forma de ação dele sempre era gigante. E ele vinha pra combater um monstro que queria destruir a cidade. Era sempre uma história parecida com essa. É um personagem muito icônico, assim. Eu acho que a imagem dele representa bem. Se fosse pra fazer, assim, uma imagem que ilustra a série japonesa de heróis. Pronto. Eu acho que a imagem dele é bem clássica, assim. Pra quem não conhece, bota aí Spectreman, que você vai ver que é um capacete multiagudo. Dourado. Dourado. E aquela roupa colada, assim, bem tosquona mesmo. Mas era divertido. A música de abertura que você deve estar ouvindo aqui. Ela é uma música que era realmente interessante, era marcante pra época. E era legal. Era, realmente era muito bacana. Então vamos passar agora pro número 9. Machine Man! Rapaz. Machine Man não era Manchete. Não, era Bandeirantes. Era Bandeirantes. Eu lembro que a Bandeirantes teve uma hora que começou a querer capitalizar em cima. Mesma coisa. Vamos dar audiência. Aí passava. Foi quando eu tava passando, que era a TV Manchete. Nessa época, eu tava começando a sair do ar, né? Não tinha mais TV Manchete. Foi agora, onde é que vai passar essa série de japonesa? Eu ficava procurando. Aí, Bandeirantes. Aí na Bandeirantes, valendo essa lentade, não vai escutar essa outra aqui. Também passava Machine Man na Bandeirantes, Metalder. E os Gogo Five. Lion Man na Bandeirantes. Mas eu cheguei a ver nos canais. Ah, certo. De qualquer maneira. Pois é, eles eram. Eles pegaram, a Bandeirantes pegou e começou a fazer. Tipo assim, a apresentar séries que não eram seguindo exatamente a mesma forma. Então o Machine Man era um pouco diferente do que a gente tava acostumado a ver nas outras séries. Eu lembro que ele tinha uma bolinha. Era uma bolinha de. Não, era uma bolinha de beisebol. De beisebol, que era um robôzinho. Tinha os bracinhos, olhinhos, as perninhas. Pois é. Rapaz, ó, vai ter ideia. Eu, quando eu tava no Colégio Cristo, eu fazia religião, fiz religião. Só que, rapaz, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não levava a sério essa aula, não. Eu passava aula desenhando. E eu lembro que no final do um ano, foram olhar o meu livro e viram que tinha mais desenho do que desenho. Do que anotação religiosa. Aí eu fiquei de recuperação e religião. Por causa disso. E a mamãe foi obrigada a ir lá e apagar tudo. E eu lembro que o que mais tinha desenhado, sem brincadeira, era a bolsinha do macho do meio. Eu adorava desenhar a bolsa, porque era muito simples, né? Era aquele visual, a bolinha, o bracinho. A perninha abria pra frente, o bracinho abria pro lado assim. E ela falava, mas eu não sei qual era a função, eu não lembro qual era a função da bolinha. Um amiguinho, um computador. Um amiguinho, né? Passava algumas informações, né? Voava também. O Machine Man tinha um visual assim, meio cotoqueiro, né? Ele tinha uma moto, uma capa vermelha. O Machine Man, ele, diferente da maioria desses outros, ele via que era uma pessoa mesmo usando uma roupa. Não que o jogo não fosse, claro. Não fosse, mas ele, você via o rosto, o pai do rosto, e ele tinha um capacete assim, meio de motoqueiro mesmo. O grande lance dele era a moto, né? Era. Meio foguete que ele tinha. Isso, mas... E era bem interessante também, era bem fugir um pouco da fórmula. E eu lembro que o humor dessa série era boa, sem ser muito... Porque toda série japonesa é assim, o humor japonês tem umas coisas que, tipo assim... É, nem todo mundo tá muito acostumado, né? Porque era tipo assim, ah, a pessoa assim, pô, deu uma mancada aí, coça a cabeça, aí dá um sorrisinho, né? E não sei o quê. Nem todo mundo é acostumado com essa coisa pastelão japonesa. Né? Aí você acaba achando muito tosco, bobo. Por isso que ele demais. Funciona, por isso que ele funciona também pra gente que é criança. Porque a gente tinha aquela tolerânciazinha maior. Justamente. Ah, esse humorzinho um pouco mais solto, né? Mas eu acho que eu lembro que você focava muito no humor e era interessante. Era interessante a questão da capa dele, que era transparente, reto dele. Eu não vou dizer que gostava muito da roupa em si do Machine Man, não. Achava meio brega mesmo. Sabe, até naquela idade achava brega. Então, assim, era interessante porque a roupa dele era muito. Se repete isso aí. Era muito interessante porque a gente vê que a roupa dele era. Eu achava já meio brega. Certo? Eu já achava a roupa dele meio brega. Então, de qualquer maneira, vale a pena comentar no top 10 esses dois primeiros, como Spectre Man e Machine Man, porque eles foram um pouco da construção desses personagens da série japonesa, certo? Que tinham essa característica de ter um vestimento, uma roupa, uma armadura. Como mesmo os heróis da Marvel já tinham suas roupas, suas próprias características. Os japoneses criaram deles. Pois é uma cultura diferente. Diferente. Não pode, eu aposto que também algum japonês deve ter olhado Super Homem com aquela roupa colada, aquela atleta que você disse, por hit. É. Muito mais legal o Jasper com aquela roupa. Armadura e tudo mais. Ou os Changer com aquelas roupas coladas com a capacete. E que se você for ver cultura, a própria, né? História, né? Assim, as guerras foram travadas através de guerreiros que usavam armaduras, né? Não somente roupas, mas tinha armadura. Pois é. Então, a questão é cultural. É cultural. Tem que a gente questionar isso. É, algumas dessas séries até tratam muito de aspectos religiosos, não apenas culturais, mas tipo assim, trazia lendas que eles existiam lá entre eles. E pronto. Então, de qualquer maneira, vale a pena citar aqui no nosso top 10. E agora, vamos para o número 8. Cybercops! Rapaz, Cybercops pra mim, muita gente reclamava do Cybercops. Já sei até o que é. Por causa dos efeitos especiais. É, cara, muito, muito comum. Simplesão do simplesão. Pois é, mas eu achava, eu não sei porquê, eu achava como se fosse décadas à frente das outras séries. Tudo bem, porque... Eu sei que o efeito especial talvez fosse até um pouco mais óbvio nessa série, porque a imagem era mais cristalina, parecia até que a qualidade da filmagem era até melhor. A imagem era muito cristalina do Cybercop. Era uma imagem diferente, não era uma imagem convencional como se fosse de película, né? Era uma imagem mais de câmera de vídeo, né? A imagem do seriado. Mas de qualquer maneira, assim, vale a pena frisar que era um grupo de policiais, né? Cibernéticos, com armaduras. Pois mais. Diferente dos outros, não tinha muitos aspectos místicos. E outra assim, coisa, valendo que os dois era primeiros. Valendo que os dois primeiros era uma pessoa só. Aí entra naquela ideia do grupo dos 5. Do grupo dos 5, né? Que é padrão, né? Padrão. Virou padrão. Pois é, mas o Cybercops ele era um pouco mais recente que o Sex. E era muito. Eu acho que se eu fosse escolher entre todos, era o visual dos personagens me agradava mais. Também eu gostava. Era, tinha, eu achava tinha muito uma, bacana. Uma, era uma roupa intrigante, bem feita, tinha uma coisa interessante. Agora tu sabe, eu não considerava nem o pico, eu não gostava. Que ele estava aqui em qualquer lugar, aí abria uma maleta, aí clicava assim no teclado. Aí abria, podia ser da parede, meu camarada. Mas assim, abria uma portinha, uhum, e uma maleta com a arma que anexava. Pois é. Para matar. Eu vou dizer. Então eu imagino, lá em Tóquio, deveriam haver quilômetros de túneis para levar as maletinhas. Onde eles estiverem. Pois acho é. Que o governo nem sabe isso. Não, devia saber. Eu tô dizendo, eu achava legal porque eu vi dessa forma. Eu pensava, não, cara, eles devem ter feito uma, né, uma parceria aí com o governo e construiu tudo. Todo canto que tinha um duto. Vai chegar desse, logo. E saía esse negócio, esses, né, essas maletinhas. Vinha da calçada. E eu achava legal porque pra essa série era mais claro o lado tecnológico. Tipo assim, eles eram policiais que realmente tinham uma roupa, usavam um capacete, cada roupa tinha uma especialidade diferente, tinha aquele que tinha os radarzinhos, né? É, isso. Tinha um que tinha uma... E o nome deles era Júpiter, Saturno, Marte... Era, cada um característico desse, cada um com uma arma específica, e quando se unia virava uma bazuca, uma coisa assim, né? Uma arma principal, tinha, né? Tinha uma arma principal. E eu achava interessante esse aspecto deles, de acoplar... novos itens na roupa que aumentava a capacidade dele e adaptava de acordo com o inimigo, com a situação. Justamente. E às vezes eles lidavam com os caras. Eles fugiam um pouco da forma também, porque não sempre era tipo, o inimigo apareceu, esse inimigo tem um ataque específico e tem que dar uma peça comigo. Às vezes era, eles tinham que salvar alguém que foi sequestrado, às vezes eles tinham que encontrar uma bomba que estava sumida. Eu lembro. Na verdade eles variavam bastante. Na verdade eles eram policiais. Pois é. Usavam uma tecnologia mais avançada. Então. Eu recebi bem essa série, porque eu achei que a fórmula das outras já estava cansando um pouco. Quando chegou o Cybercops, mudou. Mas a gente está citando aqui, não na ordem cronológica, porque Cybercops é bem depois de algumas que a gente vai citar mais à frente, né? Mas é mais pela questão da categoria, porque foi mais importante, vamos dizer assim. Né? Foi, Agora, eu digo assim, para mim, quando eu assisti Cybercops, eu lembrava do Robocop. Que parece, cara. Robocop, Cybercops. Parece um pouco. Mas é, lembra. Sim, mas o Gibão... Aí vem Gibão daqui a pouco. Pois é. Agora, era legal. Eu gostava muito de Cybercops. Eu achava bacana as motos deles também. E eu lembro que essa série lançou uma coisa que tinha pouco nas outras. Que eram os aspectos de conflitos internos e drama. Quando entrou o personagem, acho que era o Lúcifer, o nome dele. O Lúcifer. Não, era o... Lúcifer? Não, era o Júpiter. Tinha problema com um cara lá, era um cara que era da armadura laranja. É. Tinha problema com um cara que era da armadura verde, que era mais altão, não sei o quê. Não, mas eles tinha não um batinho que era o Lúcio, não lembra? Não? Tinha. O Lúcio, mas um que tinha uma armadura que era inimigo dele, do armadura mais inimigo. Exatamente. É. Pois é, eu lembro que esse personagem no começo que era inimigo, depois o nosso povo foi ficando aliado, tudo mais. Isso. Então, ele lançou esses conflitos internos, esse drama pessoal, que os outros séries não tinham muito. Então, os séries era. A fórmula era muito. Era tipo, aparece um monstro, vamos enfrentar esse monstro e acabou. E salvar a cidade. Era só isso. Então, verdade. Então esse é o aspecto mais positivo que eu tive do Cybercops. Cybercops. Beleza. Então vamos agora para o número 7. Giban vai te defender do mal. Essa música é a dublada. Porque Você deve estar escutando aí a música original japonesa. As músicas dessas séries, elas são quase tão marcantes quanto a própria série em si, né? E todas elas tiveram tradução em português. Versões em português. Que também eram marcantes. Também. Pois é. E o Giban, eu lembro que tinha uns amigos que teimavam. Veio antes do Robocop. O Robocop é aquela imitação. Eu dizia, cara, não é, bicho, não é. Você vê o nível de uma coisa, o nível da outra. É óbvio que o Giban. Porque o Giban, ele era 100% cópia do Robocop. É o policial de aço. Era um policial que sofreu um atentado, alguma coisa assim. E ele teve que ser colocado as partes dele, né? Cibernético. Ele era meio humano e meio robô. Mas ele não era totalmente robô como o Robocop. É, ele poderia ter uma aparência humana e ele podia, tipo, meio que se transformar no policial. Exato. Só que o jeito de ele andar, mesmo barulhinho. Muito parecido. A arma escondida na coxa, na coxa. Dentro da coxa, do mesmo jeito. Só que tinha espada também. Que... Essas séries todas têm que ter alguma espada, porque faz muito parte da cultura japonesa. É, que é a cultura samurai, né? É, a cultura dos samurais e tudo mais. Então, todos eles tinham que ter uma espada de alguma forma. Acho que... Eu não sei se a gente citou algum que não tinha. Talvez o Spectrum mesmo. Não, o Spectrum não usava arma. Ele usava mão dele. Quem usava espada era o Machine Man. Pois é. O Machine Man tinha uma espada. E eu acho que todos os outros. Tinha? Eu não lembro. Mas Cybercops tinha? Não, Cybercops tinha uns que tinham lâmina. É, não era espada. Essas coisas que acontuavam. Pois é, então o Giban, ele era legal, porque era uma versão do Robocop, que a gente gostava muito já. E era interessante, né? Assim, era bem focado. É, tinha um inimigo lá, que era uma mulher que foi criada, que ela era Matogarpo da mulher. Que ela era meio monstruosa, mas ela tinha a pele do corpo dela. Era feita do mesmo material da armadura do Giban, ela era quase tão destrutiva quanto ele. Era uma vilã, né? Uhum. Era uma vilã, não era nem um homem que era vilão. Pois é. Mas, inclusive, eu lembro, cara, que eu tinha uma máscara do Giban. Aquelas máscaras de plástico, sei lá, na sala de visão. Pois é, o Giban foi um que vendeu muito merchandise aqui no Brasil. Eu vendi bastante. Fantasias completas, máscarazinha, um kitzinho das armas, o capacete, roupinha. Assim, foi uma série que deu início a uma coisa mais capitalista aqui no Brasil. Porque começou a se vender coisas da própria série. Roupa, brinquedinho, bonequinho, carrinho e tudo mais, né? Pois é. Então, eu acho que era uma série divertida, uma série que tinha... As missões dele também eram bem que nem tá com o Cybercop. Eram bem variadas, não era sempre aquela mesma coisa. Eu lembro que tinha uns momentos que eram até um pouco sinistros, que era uma série que os vilões meio bobos, mas era bem interessante. Então, vamos passar adiante? Vamos lá. Certo. Então agora vamos para o número 6. Lion Man. Rapaz, o Lion Man. Lion Man, ele era uma série também mais antiga que as outras, né? Ele tinha inclusive os efeitos especiais, eu acho que mais primitivo ainda que essas outras que tá mencionando. Ela era. Lion Man se passava na época ainda medieval, feudal japonesa, né? E tinha esse cara que tinha esse samurai que tinha um foguete nas costas, subia e ia lá pra não sei onde. A luz solar e se transformar e voltava como um poderoso leão, Lion Man. Pois é, eu não ficava nem muito claro pra mim se ele tava usando uma fantasia ou se era realmente pra dizer que era o rosto dele. Porque era tão precário o efeito especial que não ficava muito claro pra mim. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eu gostava mais do Lion Man era esse aspecto de se passar em outra época, certo? Ele não era focado em muitos efeitos especiais, ele não era focado em botar vilões, monstros absurdos, assim. Era bem samurai mesmo. Então a gente podia até dizer que essa série é um pouco mais adulta que as outras. Porque eu lembro que os vilões eram também samurais. Não, eles eram samurais e todos se transformavam eles tinham uma personalidade de algum animal. E eles se transformavam em algum animal. Um era um pantera, outro era um tigre branco. Pois e é. Tudo mais, né? E tinha o seu diabo. É. E que era um série? Sei lá, era um monstro, um vulcão, falando. Arr. Era uma coisa meio tosca. Pois é, e essa série, ela tinha também tinha ousadia que as maioria não tinha, que era mostrar consequências trágicas da atitude dos vilões. Mas eu lembro de momentos em que os vilões chegavam, entravam numa casa e matavam todo mundo na casa. É, era aquela coisa que era bem carnificina. Existia uma certa carnificina mesmo nesses aliados. Era um negócio bem pesado mesmo. Porque faz parte da temática samurai, digamos assim, historicamente. Então, é uma série que se você tirasse as máscaras do rosto das pessoas, seria uma série de samurai. Tirando esse ladozinho da transformação, da, né? Da transformação. Em seres animais. Porque os combates eram bem, tipo, espada contra espada. Espada contra espada e tudo mais. Não existia nada de efeito especial. Realmente era uma série que não se aproveitou nada de nada disso. O máximo era eles se transformando e voltando. Era bem pouco mesmo. Eu acho que a questão do, de mudar a máscara, né, foi só pra apelar pras crianças mesmo. É, tipo assim, poderoso Lion Man. Aí, aquele cara de leão, cara de tigre, cara de... Que, acho que tinha um apelo, isso não seria uma série de samurai. Pois é, seria uma série bem samurai, que eu acho que é uma coisa que não existia, cara. Tem uma temática bacana. E nós temos, né, filmes samurais há poucos lançados, né? Que são muito bons, cara. A temática samurai ainda é muito forte, é muito forte. É muito bem feito. E tem muito filme antigo, eu acho que é porque é de um acesso, né? Mas tem muitos filmes antigos de samurai, principalmente da Polônia, que são bons demais. Isso, é verdade. E trata daquele espelho do Shogun, uma espécie. Então, o Iron Man, ele era bom por causa disso. Ele realmente deu uma renovada. Quem tá acostumado, e isso foi muito legal. E valeu muito a pena falar aqui no nosso Top 10. E agora nós vamos para o número 5. Comando Estelar, Flashman! Rapaz, cara, é engraçado que toda vez que eu ouvia falar que quando começava o episódio, tinha esse momento, eu ficava vidrado assistindo. Porque as entradas, as aberturas eram muito boas. É. A edição, os efeitos, o começo e tal, chamava sua atenção como seriado. Pois é. Entendeu? E o Flashman é um dos que a gente está assistindo aqui no Top 10, que é novamente voltando à temática do 5, né? É. Que é a história que começava lá. Há 20 anos, 5 crianças foram raptadas e levadas para os confins. Separadas e levadas para os confins do universo. Cada foi para um planeta específico, né? Do sistema solar. Foram treinadas, não sei o que, cada um na sua habilidade, se reuniram para batalhar contra o mal. Não sei. Pois é, eu gostava muito do Flashman, porque pra mim tinha um apelo maior estético. Eu gostava do visual deles, eu gostava das armaduras, eu gostava As roupas que eles usavam não eram roupa comum da população, era roupa como se fosse característica do planeta, de cada um. O estilo era diferente, né? E eu gostava muito dos Flashman, é que cada um tinha um poder específico. Por exemplo, o vermelho era uma espada, né, de fogo. O verde eram socos de ferro. Pois é. O azul era um negócio de um vento assim que ele jogava. Pois é. Eles tinham as especialidades. A rosa tinha umas botas de rubi, né? Que dava um chute. E a amarela não sei o que era. Mas assim, foi muito característico, porque era sempre 3 homens e 2 mulheres, né? E marcou muito. O líder era sempre vermelho. O líder era vermelho, as cores eram muito assim, marcantes e tudo mais. E sempre aquela velha história: um grupo de alienígenas, né? De piratas alienígenas, que iam conquistar o planeta e estavam ali para proteger. E os Flashman foi muito interessante para essa série, porque eu achei muito bacana acompanhar. Eles tinham um tempo na Terra. Eles não foram humanos criados na Terra, eles tinham que se adaptar ao clima, ao oxigênio, não sei o que. Eles tinham tempo para salvar o planeta antes de voltar para o planeta original. Pois é. Foi muito bacana esse vídeo, envolveu um drama muito bom. Pois é, o Flashman realmente ele passou esse lado também, assim, essas histórias bem progressivas, bem que mudava muito da temática e tudo mais. Eu gostava muito do Flash, porque eu achava que as armas deles eram melhores, eu achava que os inimigos que eles enfrentavam eram mais interessantes. Tinha uns monstros lá, o cara, né? Tinha um inimigo muito bacana que eu achava assim, bem poderosão, que era o Marca-Ladeus, que era um bicho gigante, assim, né? Com a máscara de porcelana branca. Isso, na verdade, era um monstro. Era muito legal o visual. Então, esteticamente, foi bacana. Esteticamente, foi uma das melhores séries pra mim. Eu gostava do visual. Os robôs eram bem feitos, né? As máquinas e tudo mais. Então, pois é, eles foram. O deles é aquele que tinha uma cabeça. Um jato, assim, né? Não, é um que era. Não, do jato era o Changeman. Era tipo. Deles era tipo. Era um quadrado, tipo. Não, tinha um prisma na, que era onde se ficava pra olhar. Ah, tá certo. Você lembra? Pois é, era isso aí. Então, o Flash foi a partir dessa série também, que eu não vou dizer, porque ele é depois até do Changeman, mas ele. O design começou a ficar muito melhorado das coisas, então chamou muita atenção. E as batalhas entre um inimigo e certo. Perduravam durante dias, elas eram muito dramáticas. Pois é. Tinha isso muito marcante nos Flash, principalmente porque eles criavam uma história, um drama mais forte. Eu achava muito bacana. Pois é, e sabe, é até interessante, eu lembro quando começou a passar. Tipo assim, quando estreou o Power Rangers, acho que foi em 90 e. 93, Play 94. Eu lembro que eu até assistia e pensava que não chegava aos pés da Rota 7, dessa série assim, porque a história era muito cai na mesmice. Era. Então, diferente não tomava assim, tomava. Na verdade, teve esse negócio que tomou uma diferente a episódios, surgia personagem que, né? Você não achava que ia aparecer assim, só aquele bater. E não, eles acrescentavam elementos na história, assim, pô, você é um personagem diferente. Teve aquele caso que foi um cara que veio do planeta, que era inimigo, treinou ele do planeta, sim, que ele tinha um robô específico que se cagou, ele que era um caminhão. Aí o caminhão virava um robô gigante e se encaixava no robô. Aí ele ficava super tão bom, não sabe? Mas era enorme o robô. Aí os monstros ficavam assim, morrendo de peso. É muito bom, cara. Então tinha um. Era justamente, tinha um robô e aí acrescentava outro robô em cima. Ele se encaixava atrás, assim, né? É, não lembro. Acho que era por trás que ele ficava. Era por frente, aí tinha um negócio assim, que Thunderbolt Jr. Era bem legal mesmo, bem legal. Era bem divertido, era bem interessante. Então, era essas séries que a gente sabia que podia. Tipo assim, que a história iria mudar, que iria ser diferente. Não era uma série tão manjada como muitas outras que haviam. É verdade. E isso é o principal, eu acho que é uma principal vantagem do time. Flash. Do Flashman, com certeza. Valeu a pena nós falarmos do Flashman no top 10. Então, agora vamos para o número 4. Black Kamen Rider. Mas agora não tinha uma dúvida. Black Kamen Rider tinha uma época que se chamava Black Man. Não tinha, não. Não, era Kamen Rider Black. Aí depois com Black Kamen Rider. Não, mas tinha só Kamen Rider. Black Man. É Kamen Rider Black, Black RX. Esse negócio de Black Man não foi porque eles iriam fazer uma divulgação maior na América. Eles mudaram. Não lembro. Não recordo, mas sempre foi Black Kamen Rider. Era Kamen Rider Black RX. Eu lembro que eu confundia. Black Man. Black Kamen Rider. Só que Black Kamen Rider passava pra gente, mas um tempo a gente vem falando disso aí. A história do Black Kamen Rider é muito boa, e eu sempre gostei, porque é a história dos dois irmãos. O pai dos dois irmãos vendeu um pouco dos irmãos uma seita satânica de monstros, foi? Ah, em troca de sucesso e dinheiro, sabe, pra a corporação deles. Meu, e quando os filhos dele, completassem 18 anos cada um, né? Eles eram irmãos gêmeos, mas não parecidos. Eles podiam, iam ser transformados nos imperadores, né? Como se fosse lá do Império dos Monstros, uma coisa assim. Então, o que que acontece? O Kamen Rider Black, ele foi o que fugiu dessa operação e começou a combater eles, porque ele foi tipo assim, que acordou com o que estava acontecendo na hora da cirurgia lá, da coisa e tudo mais. Queria ser modificado, transformado num monstro. Uhum. Só que esse monstro ia passar por um processo de transformação muito lenta. E ele teve essa armadura de inseto, né? Que é como, ele é como se fosse um inseto, né? É, ele era voltado em inseto. A moto dele era um gafanhoto. É, um gafanhoto e tudo mais. Mas muito interessante. Ele começou a combater essa injustiça que eles estavam querendo conquistar o planeta. E o grande lance do Black Kamen Rider, que era que ele... O drama dessa série é que ele tinha que combater o irmão dele, que era o Shadow Moon. Que era um vilãozão porreta demais, macho. O bicho era indestrutível. Aquele assim, ele não conseguia chegar perto, macho. Ele era o vilãozão. Ele quando andava, tinha um negócio nas pernas. Pois é. E o vilão. Você sabia que o cara tava se aproximando. Era muito, muito. É que muita gente diz assim que a gente só consegue medir o nível de um herói. Com o seu vilão. Com o seu vilão, com né? Seu vilão, com, a, com a qualidade do seu vilão. E isso era muito legal, exatamente dessa série, era isso. É quando o vilão passa essa sensação de que é perigoso. Que ele é muito mais poderoso. Que é mais poderoso, isso. Que é uma dificuldade que o herói tinha. Então isso que dava um aspecto de que o Black Kamen Rider estava sempre em desvantagem, apesar de ser muito forte e tudo mais. E era um aspecto legal. Agora, como eu estou dizendo, eu, talvez eu fosse muito inocente, eu tinha um certo preconceito com o Black Kamen Rider, que eu achava ele muito... uma temática meio mórbida. Certo. Talvez por conta dessas coisas que você falou aí. Eu achava meio mórbido, tava os vilões muito... Não tinha aquele lado. Eles eram tipo uns monges. Que tinham poder, aí depois se rebelaram monstros poderosos e tudo mais, era, né? Era bem carregado, era meio sombrio. Meio sombrio. Então, realmente, é porque eu acho que eu era meio inocentezão mesmo. Eu acho que seria bem interessante. Se fosse, eu tivesse um pouquinho mais velho, talvez eu tivesse assistido e achasse até um pouquinho melhor. Mas realmente era muito bom e foi uma série que, pra muitas pessoas, foi a melhor. Foi, não. Eu gostava muito de Black Kamen Rider. A trilha sonora era boa, as trilhas. É. Então tinha cenas de ação. A motozinha dele falava com ele, né? É, tinha uma comunicação, assim, as cenas de luta nessa Black Kamen Rider eram muito boas também, certo? Tinha muito isso. Mas valeu aqui a pena falar sobre o Black Kamen Rider no Top 10. E agora nós vamos para o número 3. Jiraiya! Esse é o momento. Eu não lembro a letra. Não, eu não vou nem cantar, não, porque eu não lembro. Eu só sei que começa a fazer. Ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, tira minha saia. As paródias, rapaz, até hoje a gente lembra ainda as paródias que a galera fazia com as músicas. Era muito bom. A Jiraiya, rapaz, foi uma série boa. Eu gostei de Jiraiya. Muito mais. Novamente a temática samurai, e totalmente pé no chão, não tinha efeitos especiais exagerados, nem explosões. Os efeitos especiais eram mais práticos, era tipo assim, ele escalando o lateral do prédio. Pronto, né? Efeitos visuais, né? Eu acho que um dos grandes valores do Jiraiya é porque ele foi o primeiro acesso que muita gente teve a negócio de ninja. Né? Tipo assim, inclusive até os ninjas, os personagens eram muito marcantes, né? O próprio vilão principal, os inimigos que ele enfrentava, tinha uns ninjas que tinham habilidades diferentes da dele. O mundo Jirai ele se adaptava a cada vilão que ele vencia, ele se adaptava, ele aprendia a habilidade do cara que ele derrotou. O cara é interessante demais. Então muito eu lembro de quase um vídeo treinando, ele tendo que praticar o que ele sabia já e tudo mais. Porque a gente via que havia uma progressão na ameaça que ele estava enfrentando. E era legal também ver o Jiraiya usando vários artifícios diferentes. Ele tinha várias arminhas que hoje em dia a gente associa ao ninja, né? Que ele tinha aquelas garrazinhas que ele usava para escalar. Para escalar, ele tinha aquele suriken. As estrelinhas. As estrelas. Aquele que tinha as adagas. Aquelas que ele jogava no chão assim, como uma pata. Pra explodir, né? Pra explodir, que era pra fazer fumaça. Ele usava tudo que fosse relacionado ao ninjitsu, que chama, né? A arte ninja, né? E era muito legal porque os inimigos dele, apesar de serem, assim, criaturas também sobrenaturais, mas eram. Tinha alguns ninjas que levavam pro lado sombrio da coisa. Pro lado uns bichos meio pássaro, meio corvo. Tinha uns corvos. Engraçado que os corvos. Vários episódios ele matou várias vezes os três corvos, mas ele sempre voltava um vídeo. Não sei por quê. Eu acho que era um outro. Tu lembra como era? Eu acho que era um outro, né? Não sei, mas tu lembra como era que eu falava? Espada Olímpica! Espada Olímpica! Golpe frontal! Golpe lateral! Tu lembra disso? Lembro, cara, lembro. Mas a espada dele, eu acho que ele realmente. A espada Olímpica era uma espada. Foi muito marcante. É registrada, ele foi muito marcante. Foi muito marcante. Isso, com certeza. Tanto ela quanto o Lion Man, como a gente citou anteriormente. A cena de ação, ela era o mais arte marcial. Isso, e totalmente. Mesmo era briga de espada e chute-soco. É, chute-soco, e ele era muito ágil, pulava muito e tudo mais. E talvez por ele ser um personagem que ele era mais pé no chão, você ficava até sentindo assim, rapaz, esse cara está se colocando numa situação de risco maior. É, com certeza. Ele tinha uma armadura, mas era uma armadura de uma pessoa usando armadura. Não tinha muita tecnologia em volta da armadura dele. É verdade. E era bem legal. É, mas Jiraiya é isso mesmo, pessoal. Valeu a pena no top 10. Agora nós vamos para o nosso segundo top. Número 2. Esquadrão Relâmpago! Changeman! Rapaz, essa apagação de mico. Rapaz, o Changeman. Acho que além de tudo, o principal foi porque eles foram os primeiros, né? Foram os primeiros. Os primeiros que introduziram o grupo dos 5. É o que a pessoa chama de Super Sentai. Que é aquele Super Sentai. Um grupinho de super-heróis. Que era o 5, que era o vermelho. Até eu lembro. Cada que um tinha um veículo e eles se uniam e montavam um robô gigante. Ou então a arma que cada um tinha, montava uma bazuca para destruir um monstro. Que vinha um e transformava um monstro grande. Um processo muito que foi assim, marcado, né? É. Se repetiu em alguns outros séries. Né? Pois é. Mas tinha de maneira muito bom. E era legal, eu sempre considerei a música de abertura muito bom. A melhor. Eu considerava a melhor. Era até a trilha sonora em japonês, Dungeon Sentai Changeman. É, Esquadrão Relâmpago Changeman, né? É. muito bacana. E eu achava muito interessante, porque foi um começo, né? Quando a gente começou a ver o potencial que havia nessas séries. Né? E é muito boa a história do Shade, né? Que eles eram. Estavam treinando no exército. E o comandante sabia que existia um grupo alienígena, pirata, pois é, que queria conquistar o planeta. Ele estava, mas você tem que se entregar de qualquer maneira, não confortável. Pois é. Quando os bichos apareceram, aí tinha o negócio da força da Mãe Terra, né? Que jogou, se aparecia pra dar força a alguns humanos pra combater esses inimigos, né? Pois é. Aí foi muito marcante. E eu vou dizer uma coisa. O primeiro episódio é muito bom, eu gosto. E eu vou dizer uma coisa. Gente, vai produzir um personagem que até hoje muita gente lembra. Já sei até qual é. Mesmo sem. Até sem lembrar de nada da série. Qual é o personagem? O Giodai. Giodai. O Giodai, ele era uma ferramenta. Eu acho que ele era o personagem mais importante dos vilões. Porque ele era o que pegava o vilão derrotado, o monstro, que estava sendo derrotado. Que estava do tamanho normal. Tamanho normal. Transformado num gigante. Era. Eu nunca entendia por que eu fazia isso. Mas. Era. Tipo, você podia fazer algo ciclo. Aí talvez um dia. Mas teve um episódio que ele tomou umas cápsulas que o cara monstruzia. Que ele conseguia energizar mais e transformar mais seres gigantes. Pois é, lembro. Mas ele não tinha muita força, tinha até um verdinho lá que ficava com ele, que era gata, né? Que era um verdinho. Aí ele ficava chutando ele. Vamos embora. Então, ele era um personagem. O Giodai era complexo. Era. Ele era um escravo e ele tinha muito poder. Tinha uma... Ele poderia se considerar um ser perigoso e muito poderoso. Ele é perigoso. Só que quando ele gastava com a energia dele, ele enfraquecia. É, né? Ele não dava nem a impressão dele ser mau. Ele era uma criatura que estava sendo controlada. Controlada naquele momento. Eu acho que deveriam ainda retornar e fazer uma série só do Giodai. Só do Giodai. Sabe que, inclusive, assim, é interessante você falar disso, porque você assinou a série Change, no final, alguns inimigos ficam do lado do Change, né? É. Eles compreendem que eles eram escravos, comandados, mas era o Osma, né? Tinha o Super Bazoo, que era um cara que era só um robô sem perna, sem braço, sei lá, que era aquilo. Pois é. Então, tinha o Comandante de Luke, né? A Rainha Rams. Os nomes eu não consigo lembrar, então eu lembro da cara tudinho. Mas os nomes eu não consigo lembrar, não. Mas como eu tô dizendo, então o Changeman, ele marcou não apenas pelo Zero, isso foi muito pelo Spinoche também. O vilão é muito bom, que é marcado, era o Buba, que era um piratão assim. Que andava numa moto, aí o bicho tinha uma espadazona assim com ganchos gigantes na ponta, né? E tinha também a Sayaka. Sayaka era? Eu não sei se era Sayaka. O nome que tinha a voz de homem. É, do seu curso, seu curso. Era dublado por um homem, né? Era. Era o Bulba era o outro, eu não sei se era Sayaka. Assim. Pois é, era. Então, marcou muito também por causa do visual. Shima! Era a Shima. Sayaka era o nome da personagem. Era da Shima. Muito bom, cara. Tu é doido assim, você vendo hoje. Assim, eram personagens assim, que tinham uma característica de figurino muito bem feita. Eu achava interessante. E eram vilões duro na queda. Sabe? Eles não eram fáceis de quando se combater, apanhava e muito. Apanhava muito. Então, isso era interessante mesmo. Então, Tigma meio que ele estabeleceu a base, né? A base de comparação. Com certeza. Depois veio os Flash. Porque pra gente, eu não sei se lá no Japão, mas pra gente foi a série que lançou essa coisa do Super Group. Tá até hoje. Até hoje tá saindo Tigma, inclusive, vamos fazer. Tigma não. Power Rangers, que é. Inspiraram, né? Total. Vamos fazer uma versão nova. Power Rangers no cinema. É? Né? É. Massa. Reboot do Power Rangers com efeitos especiais atuais, massa. Com história modernizada. Se bem que os Power Rangers, eu achava bonzinho, não achava todo ruim. E assim, o filme foi lançado desde o filme. Foi bom. Pra época, eu lembro. Eu acho que o filme estreou em 95, foi, mais ou menos. E eu lembro que eu assisti e achei legal, mas assim, já tava passando a idade. É. Então, não é uma série que. Você vai vendo outras coisas, né? Pois é. Tá certo que tem muita gente. Otaku, muito cara que gosta de assistir essas séries antigas e ainda hoje gosta de reassistir, mas ela é mais pra criança mesmo, né? Pra você assistir e aproveitar na. Mas de vez em quando vale a pena você ir no YouTube e assistir alguma cena. Assistir uma cena ou outra, legal. Bem legal. Mas valeu a pena falar de Changeman no top 10, no segundo lugar. E agora nós vamos para o primeiríssimo lugar, que é o... O Fantástico Jaspion! O Jaspion. O Jaspion, ele não apenas foi o primeiro, como ele foi o melhor. Jasper foi bom demais. Jasper era muito bacana. Até uma coisa que me marcou muito já até a trilha sonora, que eu acho fantástico. Pois é, e eu vou dizer uma coisa. Muito certo. É, eu acabei de falar que o problema é que essa série é a mais voltada do mundo infantil. O que você acha depois de grande, você pode gostar muito. Bom, eu lembro que quando eu tinha uns 22 anos, eu e meus amigos, a gente alugou as fitas do Jasper pra reassistir. Não vou frescar, tinha que ficar bebendo cerveja e assistindo. E eu lembro do quanto a gente ficou impressionado da qualidade da série. Qualidade, tudo certo, muito. Eu inclusive assisti um pouco meio que um tempo atrás e vendo, pô, cara, isso aí é coisa que ainda se faz hoje. Pois é, e outra coisa, a história é interessante, mas eu vou dizer o que primeiramente marcou a gente, quando a gente reassistiu agora, o que a gente percebeu é que nas outras séries a temática era como o herói vai conseguir derrotar aquele vilão. No Jaspion a temática era o contrário, era como os vilões vão conseguir derrotar o Jaspion, de tão fodão que ele era. O Jaspion tinha tudo, tinha uma espada perfeita, uma pistola, uma armadura muito perfeita, um robô que era uma nave, né, pois também. É. Que era um robô. A nave muito que era exigida de casa e transformava num robô gigante. Exato. Que era o Dylion. O interessante do Jasper era que ele não tinha conversa. Quando ele chegava, quando ele se transformava, queria brigar com os caras, ele não parava, cara, dizendo, vocês vão tentar vocês. É. Ele chegava descendo cacete. Ele vinha logo assim, correndo aí. Tipo, a espada aqui atirava não sei aonde, Ele tinha que resolver, tinha negócio de conversinha. Isso era rápido. E não tinha muita enrolação com ele. Tinha, não. Até os personagens principais, que era ele, aí tinha a Androidzinha. A Android, que era Ari. Ari. Aí tinha a Mia. A Mia, que era um bichinho alienígena. Assim. Que ele pegou um desse plano dele antes de chegar na Terra. Meio tipo um pouco espinho. É, quase um pouco. Doente pra pouco espinho. É, uma coisa meio estranha. E os inimigos muito marcantes, que é o Magaren, que era o cara. Era filho, Magaren, filho do Satan Ghost. Satan Ghost era uma clara inspiração do Darth Vader. Satan Ghost tem o poder de empurecer os monstros, torná-los incontrolados. É, quando ele aparecia. É, quando ele aparecia. Pois é. O bicho era um Satã mesmo. Era um Satã. Não, mas o Jasper legal, citava que ele era um destruidor de planetas. Destruidor, né? Pois ele é. Era como se fosse o próprio demônio mesmo. Né? Era, no seriado, cita ele isso. Ele era. No aspecto místico da série, fazia com que ela lutasse muito, ela sempre não ficava parada. Tanto que quando a série começa, tem vários episódios que envolvem ele se envolvendo em vários pontos diferentes. E mais adiante, depois, você vê ele chegando na Terra e tendo aquela coisa da música pelo espaço. Pássaro dourado. Pássaro dourado. Eu só lembro pássaro dourado. Só lembro tu, tu lembra disso? Lembro. Fica, pássaro dourado. Aquele não tinha um cara do sábio lá, um cara... Era o Odin, mano. Odin. É que... O Odin já outra vez a cara dele e falou... E o pássaro dourado, ele era o seguinte... Ele era um espírito que tava contido na alma das duas crianças, que espalhado pelo mundo inteiro. Quando mostrava, era que viram o Japão, era tipo o Japão. O mundo inteiro era o Japão. O mundo inteiro, no Japão. Aí ele colocava uma pedrinha na mão da criança. Se a criança fosse escolhida, aí aquela energia. Aí ele se transformava na forma do pássaro. Isso. E o pássaro dava um voadinho e voltava. Tivesse dividido em vários pontos de luz. Pois é. A gente tinha que recuperar quem tivesse visualizado então, o ponto de luz. A série do Jasper, ela tinha um dinamismo muito grande. E foi uma das séries que eu lembro perfeitamente o preço. Não, eu entro no último episódio dele derrotando o Santa Grosso. Então, a briga dele com o Magaren foi épica. Muito boa. A série inteira. Tinha muitos inimigos que muitas lutas foram muito marcantes. Nossa, pobre esse chefão, como é que ele vai conseguir matar esse cara? Ele quase se lascou duas vezes, entendeu? Então ele foi. Mas ele sempre conseguiu superar. Sempre. Teve episódio, por exemplo, com uma criança gritando. Que era. Quando a criança se apegou por um outro. Isso aí é no. Acho que é no terceiro episódio. do planeta. É. E ele comia uma fruta, assim, pra viver de novo. Pois e o monstro era um monstro bonitinho, só que era um monstro gigante, né? Mas era um monstro pequeno. E um dos episódios que mais marcou é um que uma criança desenha um monstro no papel, aí o diabo lá transforma o monstro em monstro mesmo. E era um monstro, era mal feito, era um quadradão. Era um quadradão, com os olhos grandes, assim. Então, marcou muito. Já teve muitos episódios que foram marcantes mesmo, assim, meu Deus, assim, sabe? Nunca vou esquecer. Tem muito um que marcou muito pra mim no Jasper, aquela do que aquela dos quatro que vem pra matar o Jasper. O Magari contrata. Era. Só quem sobra era aquela duas mulheres. Aí ele mata um cara que era tipo um feito na mão, passava nas mãos. E o que era um androide, era um robô dentro. Isso, e a luta deles foi muito boa. Isso reforça exatamente o que eu falei. Que a grande questão da série era como derrotar o Jasper. E tinha as duas bruxas, né? A Kyuza e a Kyumasa, que era a irmã. E as bruxas eram. Quem que era? Rapaz, era muito legal. Muito bom. E eu acho que o Jasper tá aí, uma série que eu gostaria de ver. Eu acho assim, vale a pena. Foi uma série bem feita. Acho que se fosse feito por dias atuais, seria muito séria, seria bacana. Bem. Mas aquela coisa, tudo a seu tempo. Eu acho que essas séries marcaram essa década pelo que eles foram escola para muita coisa que é feita hoje ainda. No cinema, em outras séries, sejam animes. Até os próprios animes são. Quem assistiu Círculo de Fogo? Pronto, Círculo de Fogo. Círculo de Fogo é uma mistura de Jasper. Não tem como você não dizer. Os caras usam armadura, estão dentro do robô combatendo o mundo. São seres alienígenas que estão querendo conquistar a Terra. É a mesma coisa, pessoal. Isso mostra. Então, pessoal, beleza. Pra quem não viu Círculo de Fogo e quem assistiu essa série, essa série japonesa, assista Círculo de Fogo. É como se fosse uma série daquela muito bem feita hoje. Pois é. Muito bem feita. E exatamente. Isso mostra o sucesso do Círculo de Fogo. Todo mundo fez castigo, adorou. Mostra que é uma temática que ainda tem espaço para ser feita hoje em dia. Com certeza. É só atualizando um pouquinho, né? Deixando um pouquinho mais tecnológico, mais moderno e tudo mais. Mas então, essas séries, talvez algumas delas realmente estejam pedindo realmente que sejam refeitas, que sejam relançadas. Como esse filme dos Power Rangers vai ser relançado novo, provavelmente vai seguir essa linha do ciclo de fogo. Coisa mais pro dia de hoje. Mais atualizada. É. Então é isso, pessoal. Essa nossa viagemzinha aos anos 80 e as séries japonesas que marcaram sua infância. Espero que vocês tenham gostado, mas se tiverem curiosidade, vão lá no YouTube, pessoal, dá uma olhadinha de novo aí que vocês vão gostar. Vamos usar a abertura que vale a pena. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Um abraço.